1-0-0, Sambono. Adu 2711, desça para 2000 pés. Ajuste no 0 no 3, autorizado ao final do procedimento. E LS Blue, pista 28 de Salvador. Reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado, procedimento, ILS Zulu, reportará estabilizado, 2711. Pode curvar à esquerda, o 3155, temos uma formação à frente aqui. Autorizado, curva à esquerda, direto na proa de Leda, mantendo a restrição de uma centena. Leda, uma centena, muito obrigado. Salvador, esse é o voo 1869, tem a Vitor. Este voo de forte. Voo 1869, acendo identificação, desça na proa adiante para 4000 pés. Descendo para 4000, proa adiante, 1869. Autorizado, voo existe, 1869. Pelo 869, mantém inicialmente a pro adianto. 869. Chanel 6355, chame em Recife. Pelo 251, alterna no 23, decimal 8. 3155, subida, 3155, suba sem restrição para nível de voo 320. Previsto algum dia à frente? Inicialmente, não. Autorizado 320. Em caso de desvios, execute-os pela esquerda, já que a direita há tráfego, posição de 1:00, 60 milhas, tráfego no rumo nordeste, livrando o nível de voo 280 para 150, Airbus 321 da companhia. Mantenha inicialmente a proa de Leda para evitar o cruzamento com o tráfego, seu 3155. Controle, boa tarde, Azul 4423, decolado, mantendo a proa. Azul 4423, está sob contato radar, subal 3620, após 2000 pés, estou autorizado para seguir direto a Lefa. Ok, subindo para o 360, após 2000 pés, direto a Lefa, 4423. 1097, chame Recife no 288, alterna no 260. 288-260, controle Azul 2711, estabilizado. 7-1-1, completa o final do procedimento e LS Zulu, pista 28, torre 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, 2-7-1-1. Em 3-1-9-0, autorizado via chegada equipe, descida para nível de voo 1-3-0. Firmando a chegada é TPP 1. Uno 869, voo direto Uzan. 869, voo Uzan. Negativo, direto Uzan, descendo para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4013. 1869. E 1190 para informação, tráfego, posição de 11 horas, 42 milhas, tráfego como sul, passando nível de voo 1110 para o 320, Airbus 320 da companhia. Confirme algum desvio previsto à frente? Não. 3190, em caso de desvios, execute-os pela esquerda a fim de evitar o tráfego. Três, um, cinco, cinco, chame centro Recife, no 2590, alternando 23, decimal 8. 2510, 238, confirma? Sim, bom. Obrigado, boa tarde. Nada, por favor. Desça para nível de voo 1110. 1869, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3. Está autorizada a final do procedimento ILS Zulu, pista 28. Reporta estabilizado. 2000, reportarei a ILS, 1869. O 3190 negativo PRIM, mantenha o perfil. Temos uma aeronave para decolagem na saída São Vuno. Mantenha inicialmente o perfil da chegada de pique. Sem problema, descendo para o 190. O 4423 chama Recife, 1259, correção, 1288, alterna 126, decimal 0. Nada, bom voo. Aí, Salvador 620, vai gol. Salvador 620. Zona 90, reautorizada, descida para nível de voo 090. 090, 3190. Zona 90, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3, 3190. Controle voo 169, máquina para a máquina 2000. Voo 1169, apresente está autorizado voar direto Leda, subindo restrito ao nível de voo 120. Suba restrito ao nível de voo 120. Leda, Leda, restrito 120, voo. O Rono 869 completa o final do procedimento ILS Zulu, PC28 de Salvador, Chama a Torre Salvador na frequência 118 decimal 6. 18-6, 869. Salvador 620, tá bom? Gol 1620, está sob contato radar, suba para nível de voo 370, após 2.500 pés, autorizado a prosseguir direto a Aron. 370, a rotina do lado direito está presente aqui, devido à informação. Autorizado direto a Aron, da presente, subindo para o 370. 370, Aron, da presente, voo 620. Oceaner 6210, desça até nível de voo 130, devido a tráfego, posição de 11 horas, 48 milhas, rumo sul, passando nível de voo 070 para o 120, um Boeing 737-800 da Gol. Para 3190. 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, autorizado ILS Zulu 28, 3190. Uno 169, suba e mantenha nível de voo 120 para informação, tráfego, posição de 2 horas, 39 milhas, com deslocamento este, passando nível de voo 210 para o 130, Airbus 320. Salvador, Elta, 3367. Tem 3367, está sob contato radar. Tuba, restrito a um nível de voo 100. Após 2000 pés, vai direto Leda. Contente a 2000 Leda. O 1620, vou ir na prova do Fox 018. Seu Fox 018, gol 1620. Vai aguardar mais 20 milhas de voo, ok? De informação. Enche o gol no 620. TAM 3367, correção, TAM 3367, tráfego 2 horas, 28 milhas, rumo este, passando nível de voo 160 para o 130, Airbus 320. Yes. 1169, tráfego ultrapassado, suba para nível de voo 3620. Autorizado 3600, voo 1169. Então, 3190, completa final do procedimento ILS Zulu, pista 28, chame torre 986. 86, obrigado. Xener 6210, tráfego adicional. Agora posição de 10 horas, 23 milhas, rumo sul, passando nível de voo 080 para uma centena. O Airbus 320 da TAP. O 1620, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Recife, por gentileza, pro gol 1620? Afirmo, chame Recife no 2685, alterna 12545. Obrigado, bom trabalho. O 1169, chame Recife, 12510, alterna 123, decimal 8. 1239, volta 1169. Siga, Xener 6210. Como é que a esquerda da rota, autorizado de desvio, mantenha nível de voo 130. Cruza com o tráfego informado em mais um minuto. Xener 6210, livre da restrição, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. É 4 mil com 1.003, Xener 6210. 3367, tráfego já superado, desça para nível de voo 360. 360 para 367. Salvador, boa tarde, voo 1166. Voo 1166, acione identificação. Desça para nível de voo 110, via chegada Tepipi 1. Solo Salvador, confirma a frequência da torre da presente. O parceiro 2233. Alfa Romeo para 32233. Capitão Guian, Papa Vitor, prossiga para o controle. Capitão Guian, Papa Vitor, Salvador Opera Visual, Pistinho 028, procedimento ILS Zulu, vento 180 graus com 149. Capitão Yankee Papa Vitor, confirme sua posição. Ciente, Capitão Yankee Papa Vitor, confirme sua altitude. Ciente, confirme tipo de equipamento, Yankee Papa Vitor. Confirmando Robson 44, confirme POB, prossegue no regresso a Salvador, proveniente João Durval. Gente, acione código transponder 0137, modo normal. Mantenha 500 pés, autorizado o cruzamento da Baía de Todos os Santos. Aposte no través do farol da Barra, o Yankee Papa Vitor. É 314, já cruzou 2.500, curvando para a saída da... 314 do presente direto Cogito, suba para o 340, está sob contato radar. Gente, direto Cogito, 340, é a 314. CNR 62110, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizada a final do procedimento ILSX, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento da 22, né? Reporte estabilizado, desça para 2.000, CNR 62110. Voo 1166, desça para nível de voo 080. 080, Golo 1166. 3894, acione identificação, desça para nível de voo 1110, via chegada TPIP 1. Confirmando a pista em uso é a 28, procedimento LS Zulu para a pista 28. Copiou o TAM 3894. Confirmando o Golo 166, solicita a esquerda para evitar a formação. Por quantas milhas o Golo 166 para o ideal? O ideal seria 075, pelo menos 18 milhas. Gente, o Golo 166 autorizado desvio. Desça até nível de voo 1110, inicialmente voo 1166. Até o 1110, 1166. Se puder ativar a posição ou PRIM, seria mais adequado. Está autorizado, voo direto PRIM, descendo inicialmente para nível de voo 1110. Em caso de falha de comunicação, ao cruzar a radial 190 de Salvador, está autorizado descer para 2.000 pés, prosseguir na chegada e completar a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, voo 1166. Deficiente, o 166, tá voando o PRIM, 10, 25, 110. Caso que falha, ao cruzar a radial 190 de Salvador, desce para 2.000 e completa o procedimento. Passarelo 2233, está sob contato radar, está na escuta do controle. Na escuta, passarelo. Tuba sem restrição para nível de voo no 60, da presente direto Momo. Voo no 60, ano Momo. Tam 3367, chame em Recife. Volo 2590, alterna no 23, decimal 8. 1250, 1238. Controle, Oceano 64, pode. Voz de coordenação para Neninho, Oceano 6314. Confirme o desvio por quantas milhas? Mais. Boa noite. Confirmando quantas milhas? 20, 20. Rápido, Ocean, 63114. Controle Salvador, boa tarde, 645, ONP, cruzando 210 para 1960. Voo 1645, acione identificação, desça para nível de voo 120 na chegada e pitch. 120 na IP. 1-0, completa o final do procedimento e LF Zulu, pista 28 de Salvador e chama a torre 118, decimal meia dúzia. Completa 18-6, 862, 1-0. Controle Salvador, boa tarde, papapá, carinhão. Charlie India Oscar, mantenha 1 no meu pé, via corredora Sherry, aposte quando em condições para voar direto Cairo Lorenzo. Para informação, Robson 44, cruzamento da Boca da Bahia, batendo 500 pés. Ah, visual, não, equipamento com o mesmo, vai reportar quando, fora da barra, para direto, destino, Charlie India Oscar, graças. O Charlie India Oscar, quanto possível seu estimado de pouso? Charlie India Oscar, estima 2032, o Charlie India Oscar. 0032 copiado, Charlie de Oscar. Gol no 166, 5190. Gente, o Yankee Papa Vitor, mantenha 500 pés, ajuste em Salvador 1013, informa o tráfego sentido contrário, passando através do farol de Itapuã no 1000 pés. Reporta através do Parque Metropolitano de Pituaçu, Yankee Papa Vitor. O 1166 desce para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 no 013, no 1166. Channel 6314, após desvios, vai direto Petrolina. Após desvios, Petrolina, Channel 6314. Jack Papa Vitor, somente para informação, não recebo o modo alfa do transponder, cheque equipamento. Acione modo normal 0137, é aqui Papa Vitor. O cheque passa o transponder para a posição stand-by, normal e após identificação. O Yankee Papa Vitor. Eu... Passaria 2233, solicita desvia direita da rota. Gente, autorizado o desvio, confirme por quantas milhas ia pro ideal. Vamos voar na proa 20, 15 milhas. Gente, autorizado o desvio, reporte quando em condições para voar barreiras. Voltará. Quatro, redução de velocidade para 2109. Uno 645, voe direto e pitch, desça para nível de voo 050. 050, de Napro de pitch, 645. Papa Charlie, Indiosa para informação, tráfego agora... Posição de 1 hora, 1 milha. 500 pés, linha de Papa Vitor. Tá visual com ele, não te quer. Não visual, o Charlie Indio. A visual, dá presente visual, Charlie Indio. Visual com Charlie Indio, que eu ia com Papa Vitor, os Cirros 22, um rumo oposto. Ah, primo, já ultrapassou o tráfego. Gente, reposta no través do Parque de Pituaçu. Através de Pituaçu, reportará o Ian Papa Vitor. É, confirma a cabeceira em uso. A cabeceira em uso é a 28, porém o campo encontra-se em operação visual e o tráfego do Charlie de Oscar decolou da pista 17. O Channel 6314, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, boa tarde. 1166, desça para 2000 pés, ajuste no 0-3, autorizado a final do procedimento, ILS Zulu, pista 28, reporta estabilizados. 10 para 2000, autorizado o procedimento para o voo 966, reportará estabilizado. Então 3894, 3896, é para o 101. Gente, confirme por quantas milhas? Está presente, vai retornar rota para o Odeon Comprim, reduzindo para 229, Gente, o TA 3894 tem condições de curvar a esquerda na proa 070? 070 não. 060? Esse é a 960, gente, autorizado prosseguir na proa de Oprim, mantendo a descida para nível de voo 190. 190 pro de Oprim. Através de Papavito. Papavito mantém o setor de pitulas do Xame Torre no 895. No 895, graças. Fala, Charlie Índia Oscar. Charlie Índia Oscar, no atraso de conhecimento do controle nos setores adjacentes, em frequência livre da presente. Livre da presente, graças, até amanhã, Charlie Índia Oscar. É. Para 3894, desça para nível de voo 090. 090. 1645, desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no 3. 3000 na 0 na 3, 1645. Em condições para a curva à direita, posso te sair como número 3 na aproximação. Charlie, confirma a frequência da torre para o Ian Papavito? 118, decimal 6. 118, senhor. Salvador, azul 6919. 16919, está sob contato radar, suba para o 320. Após 2000 pés, vou direto Leda. 320, sem restrições, após 2000, direto Leda. Obrigado. Tá 3894, vetor radar para o sequenciamento, curva direita na proa 060, o limite será o localizador, desça para nível de voo 070. 070, proa 070. Tono 645, desça para 2000 pés, ajuste no 013, voo ir direto Usan. Usa 645. Pode ficar mantendo o perfil, 645? Ficou um pouco alto. 645, se manter a presente velocidade, está autorizado manter a proa de pitch após de pitch usando. Ok. Salvador 6919, solicita ótimo. É 919, aguarde coordenação com o Recife, mantém inicialmente a proa de Leda. Ótimo. Faredo 2233 já em condições de voar barreira? Negativo, mas aproximadamente 15 milhas. Gente. Tran 3894, reautorizada a descida para nível de voo 050. 050 para 3894. Uno 166, completa final do procedimento ILS Zulu, pista 28, chama torre 118, decimal 6. Completará a torre 18-6, gol 166. Salvador Azul. 9-9-9 para 200 para evitar a formação. Autorizado desvio, repasse ao término, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 25, o 6-9-9. Ciência do 6-9-9. Pedro, sempre não usou a barreira. Ciência, passarelo 2233. Tente prosseguir na proa de barreira. Quando barreira, primeiro para o 160. 3894, descida para 3.000 pés, ajuste 1013, completa a redução para 1809. 3.000, 1645, já em condições de Valzan? Sim, 645. Vem direto o Zan, reporte estabilizado na final do procedimento ILS Zulu 28. Boa noite, Zan, reportarei estabilizado. Azul 6919, está presente, está autorizado, direto Motiva. Direto Motiva, 6919, do 3894 desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.000 no 0 no 3. Mantenha pronta. Objetivo, está 3894 para um localizador. Curve a esquerda, proa 320, reporte estabilizado. Esquerda, 320, reporte estabilizado, 3894. Confirmando esquerda, 320. 645 estabilizado na final do procedimento? Estabilizado, 645. Completa final do procedimento, torre 9895. 1895, boa. Estarei do 2233, chame Recife, 1288, alterno 1260. Recife, 288, 1260, obrigado. Azul 6919, chame Recife, 12590, alternando 23.8. 251-238. Boa tarde. Alcançador está 3894. O 3894, inicia redução para aproximação. Chame agora a torre 18.6. 18.6 reduzindo, 3894. Voo 9645, controle. Desculpa, 18.6. Região 08, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador, vou na proa de pit, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 1093. Guardião 08, controle. Escuta, prossiga. Guardião 08, Salvador agora operando com a pista 1 na 0. Tem condições de manter a proa de bom, sim? Afirmativo, mantenha a proa de bonfe para interceptar a chegada bonfe. Guardião 08, prepare o procedimento ILS X-Ray para a pista 1 na 0. Preparará o nosso show para a 0, show de bom agora. Guardião 08, mantenha a proa de pelô. Proa de pelô, guardião 08. Padrão 08, vento 179 graus com 12 mais. Siga, aguarde 108. Aguarde a confirmação com a torre.